quem efetue o pushback para o Traverso com São Paulo ou através de meia dúzia, deixando o gate 5 livre para a nave da TAM ingressar. Livros de juízes, acione a educação após desvios, oi pro de ITAP, desça para nível 060, que negão no 018. O 6908, reduza para 2209. Fala agora, 15 graus à direita aqui, já tá voltando na provisora. Sempre. Que para 3.008, azul, Renazerete. Zero, com cautela em grande filete, portão 5. Estabilizado, zero, 3, 5, 2, 0. Então, 3, 5, 2, 0, chama Torre, Salvador, em 1, 8, decimal 9, 5. 18, 9, 5, vou, né? Até daqui a pouquinho. Vou até. Bom dia, sou 3520, final da 10. Tran 3520, bom dia, vamos autorizar pista no zero, vento calmo, pista molhada. Qual é 3520? Charlinhos autorizado até o parte 3. Autorizado, final de análise, X-Way, pistão na zero reporte, estabilizado no localizador. 3.000, autorizado ele é X-Way, pistão na zero, reportado estabilizado no localizador azul, 608. 1592, desça para o nível 050. 050, ok. Vai manter a proa ainda por mais 5 milhas. Ah, parece que tá fazendo uma falta boa dura. 21-592. Obrigado. Na torre Salvador 118, decimal 95. 95, boa noite, Renato Zero. Boa noite. Torre Salvador Azul, 6908, final 7000, avante. Boa noite, Azul 6908, continua a aproximação, avante pista livre, informa pista molhada. Guardando, Azul 6908. Então, 3520, Salão 25, táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para 02, na percurso da 3520. Desvio, 81 e autorizado. Final e Léo Sexual, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Excelente, autorizado de Central 2000, 128. Após o desvio, está autorizado o voador, não autorizado o S3-0. Passarido 2228, chama de centro esse, 128 decimal 8 ao terno, 126 decimal 0. 3288-260-2228. Número 908, salão 28, táxi de Alfa, Juliette. Alfa, quilo, parte 3, posição 3, liga. Alfa, Juliette, parte 3, posição 3. Alfa Kilo. Alfa Kilo, parte 3, sucesso 3. Azul, nada. Chama a torre, Salvador em 1 e 8, decimal 9 e 5. 2 e 9 e 5, boa. Boa. Salvador, boa, bom dia, Golo 592, estabilizado na Juiz da 1 e 0. Golo 592, avistado, pouso autorizado, pista 1 e 0, vento calmo, pista molhada. Livre pouso 1 e 0, Golo 592. Identificação na torre de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, Kim H1001, e essa via chegada para 2010. Sim, descendo via, chegada para 2010, 1892. 2592, Paulo 33, táxi via Alfa, chamando para Juliette. É a Alfa chamando para Juliette. Tá tudo disputando aqui, não sei. Autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Nós dois metam processo para Juliette, vai aguardar a liberação do portão 08. Vai mantendo para Juliette, no portão 02. Boa noite, ano 2, a 3 Salvador informa chuva leve no campo. Chuva leve, eficiente, boa, ano 2. Medina 1910, descend via to 2000 feet, altimeter 71019. Roger, descend to 2000 feet, altimeter 1910. Sendo 2, o Kenia agora em Salvador, no 019. No 019, 282. Argentina 1910, there is light rain over the field. Roger, thank you, Argentina 1-2, chama a torre de Salvador, em 1-8, decimal 95, atento à pista molhada e escorregadia. 282, era atento, gol 8-1-2 mesmo. 8-9-5, torre, gol 8-1-2. Sim, motorizado Recife, viatura 1-7, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue para sua saída Puca, Jamo, Caju. Assana 5574, ponto de 90, decimal, então. 2 anos para Recife, 370 pela Brasil 1, 7 cola 10, sobre a esquerda na Puca, Jamo, Caju. 574 para Fono, 208 é o controle. É o gol 1192, estamos prontos no 08. Bom, 1192, que é chamado correto, no 8, reporte Max. Autorizado. Corre Salvador, gol 812, vacinal, não avista ainda. Gol 812, voa, continua a aproximação, reporte visual, momento de chuva leve, pista molhada. Ajuste 1-0, 1-8. 4018, pista molhada, como ela está andando, com 8-2. Argentina 1910, runway is red, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, buenas noches, Argentina 1910. Boa noite. 1132 is autorizado, final ILS X-ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Ah, localizador, autorizado X-ray, go, no, no. 1910, could you confirm runway in sight? Not for a moment. Yeah. 1910, report one visual with the runway, altimeter 7 1 0 1 8, runway is west, and a light green. Copy that. I will report runway is 301 and over. Bom, aí tá nos dois, informa que eles estão com 500 metros. 7-1-8-1-2, obrigada. Autorizado, táxi, até o ponto de espera, vai custar 1-0-0-7-1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0-8. Fácil, autorizado, fácil, Índia, ponto de espera pronto, 1-1-9-2. Channel 1-9-1-0, feeling estimate is 500 feet. Roger, Argentina 1-9-1-0. Após autorizado, Juliette, posição 1-3-4-1. Posição para o gol 592. Gol 592, modificado pela Infraero, posição 1-3. Controle, gol 172. 1-1-7-2, o controle. Devido a uma formação em SAP, solicita uma proa à esquerda, em voa paralela em SAP e depois voa duna. Multilíbrio de juros, com o um 1-1-7-2. 10. Salvador Tower, Argentina 1-9-1-0, runway vacated, Fox. Position 1-9-1-0 on the ground at 5-4. Maintain the frequency approved text via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Argentina 1-9-1-0. 1-0, that 1-0, go 1-1-9-2. Go 1-1-9-2, autorizado, alinhado, decolar pistão na 0. Vento na 5, 0 grau, 0-4 longe. Alinhado, decolar, 1-0-1-9-2. 192, decolada 57, chama o controle, Ana 2028, meu amor. 208, boa. Após o fazer rota, nível 370, decola na 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5006, controle 120, decimal 8. Seguinte, é autorizado João Pessoa, nível 370, Biotas do Luna 7, decola da 10, curva esquerda. Segue Puca, Jamo, Caju. 5006 na transponder e o controle 208 na 3030. 3520, procedimento correto. Portão 2, reporte para o Fishback, funcionamento. Reporte. Chama Torres, Salvador, em 118, decimal 95, o campo chuva neve, pista molhada e escorrega de agulha, 1172. CS, chama 295, gol 172. 192, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 2545. Sou 1172, sala 04, na minha escuta, no velho direita, autorizado táxi via Alfa, mantenha o estilo Juliette, guardando liberação de estilo. Sim, 1172, direita, presente Alfa, aguardado, traz Juliette com autorização para prosseguir com o destinado. Após conforme rota, nível 380, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da Arboruna, transmissão Elefa, aciona 5005, controle 120, decimal 8. Autorizar 380 para Brasília, Cisuluna 7, Arboruna, Elefa, 5 Metro 005, transponder 0842, voa 061, plano pushback pela Metro 06. Zona 061, apenas de fumar a pesquisa 10, no 3 é número 2, para o pushback, aguarde. Já aguardando. Salvador, o voo 1173, bom dia, posição 09, Paraguaruna. Voo 173, bom dia. Autorizado, Guarulhos, Metrô 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue de saída, São 1, Leda Mótiva, acena 5014, controle 120, desmonta. Apenas vou pôr a pistão a zero, curva direita, o 9 reporte para o pushback final. Pela curva direita da pistão a zero, reporta para o pushback final. 3520 com 121 a bordo, 2 horas e 15, alterna Maceió. 3520, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Aí, chama 08. Via Índia, até o ponto de espera da 10, prepara pronto, 3520. Número 172, Juliette, portão 2, atente ao R2, iniciando táxi. Voo 972, sim, tive táxi para a posição 2, sem aeronave, tanto táxi da pista, obrigado. Tá pronto, pode ser 0 até 3520. 520 autorizado, alinhário decola pistão 1-0, vento variável com 4 nós. A linha decola da 1-0 até 3520. Bom, 9061 na fila, 5 da companhia, parqueando 2 no Chile, chame táxi. Decolador de Juno Chile, chama o controle, 1-2-0, destino 8. Controle, frequência de controle, pode ser 3-5-2-0. 1-2-0, destino 8. 2-0-8, boa noite, bom dia. Salvador, boa noite, tá 3-5-2-0. Sai da PUCA, cruzando 1.700. Titã 3520, contato radar, Supervia, sai da PUCA para o nível 370. Salve via PUCA para 3720, 3520.